mano, meu grande chapa. Agora que até sua gata criou consciência nessa vida, deixou o olho estado crítico que você chegou. Acreditou em bombas pira, na persa andada da vida, conheceu gente, gente influente. Rap tá um grupo não inteligente. Você fez parte desse movimento que realmente até hoje eu não entendo. Por que alguém vai querer terminar assim? É triste pra você como é triste pra mim, vendo a história de um mano tão jovem chegando ao fim. Você sempre foi o mano de destaque na roda, altos pano, boot da moda, tinha um trampo decente, uma vida de fazer inveja a muita gente. Mas de repente trocou tudo o que tinha por crack, erva e farinha. Sua vida é uma eterna viagem, bem, só está só de passagem. Seu sonho foi trocado por bobagem. Tudo que eu queria era uma segunda chance. Era uma segunda chance. Tudo que eu queria era uma pequena chance. Era uma pequena chance. Tudo que eu queria era uma segunda chance. Era uma segunda chance. Tudo que eu queria era uma pequena chance. Era uma pequena chance. Hoje eu venho mais triste lembrar que aqui nesse lugar você começou a terminar com sua vida. Sentado hoje nesse banco da esquina, vendo o tempo que passa, recorda a nossa imaginação criando asa, imaginando uma utopia, primeiro para a nossa vila, dando ideia fumando o menor, dizendo que o mundo seria bem melhor. Mas tudo mudou, você deixou de ser aquele sonhador, poeta e tudo mais, um filho alegre, um orgulho dos seus pais. Daquele tempo, eu soube seus pensamentos, raciocinava, admirava o mundo que você imaginava. Vejo tudo que um dia ia te fazer feliz. Você naquela esquina, deixou entrar pelo nariz. Mas influência nem sei, falta de inteligência, talvez, com um raciocínio lento. Diante dos seus olhos, assiste e passa o tempo. Chega às 6 horas, a hora da Ave Maria, pra você finaliza apenas mais um dia, mais um dia. Tudo que eu queria era uma segunda chance. Era uma segunda chance. Tudo que eu queria era uma pequena chance. Era uma pequena chance. Tudo que eu queria era uma segunda chance. Era uma segunda chance. Tudo que eu queria era uma pequena chance. Era uma pequena chance. E aí, meu? Tem visto sua mãe? Aí, mano, tem mó tempo que eu não vi minha mãe, tá ligado? Tô com mó saudade dela, mas tá valendo. Com fé em Deus, vou me recuperar e vou sair dessa vida, mas tá valendo aí, truta. Debruçada na janela, sua mãe ainda espera, com os olhos carregados de esperança, esperando que retorne o seu filho. Pra ela apenas criança, contando maravilha do mundo que saiu, para procurar que deu a benção na hora da partida. Sua mãe ainda espera a vida inteira e só momento de vida. Queria sua vida inteira viver, assim não foi, assim agora não pode ser. Pare com essa parada que ilude o seu cérebro, pra virar você ser humano esperto. O caminho certo e boa conduta, enfrentar a vida de frente. Parte pra luta, volte para a sociedade careta mais consciente. Coisa simples, mas você não entende. Bebida mais bebida, mano, você não se liga. Ainda é tempo pra sua história ser vivida. A vida te deu um convite e você é dominado. O tempo foi passando e você é viciado. Brincadeira já durou 4 anos e você diz que está apenas um ano. Pelo seu futuro está pouco lixando. Era apenas uma curtição de momento. Hoje dói fundo no seu peito. Não joga mais futebol. Os olhos vermelhos e pede de ver o sol. O mundo girando e você na mesma. Tanta coisa acontecendo, veja se você se lembra. Descalço e empinando o pipo o dia inteiro. No tempo que o velho saco era um grande pesadelo. Bolinha de gude, estilingue, ambulância, carro de polícia. Fizeram parte da nossa infância. Vejo que crescemos, já não somos mais criança. Os manos que cresceram com a gente foram poucos que sobraram. Da droga tornaram dependente. E nesse mesmo navio embarcaram. Você é mais um caminhando no meio da multidão. E nem passo lento, morre enquanto da destruição. Vou encontrar a sua mãe, pedir que te concede o perdão por ter navegado num navio da ilusão. Se tudo que você queria era uma segunda chance, levante sua cabeça, reveja todos os lances. O regresso sempre é difícil, não existe vitória sem que haja sacrifício. Sacrifício. Tudo que eu queria era uma segunda chance, era uma segunda chance. Tudo que eu queria era uma pequena chance, era uma pequena chance. Tudo que eu queria era uma segunda chance, era uma segunda chance. Tudo que eu queria era uma pequena chance, era uma pequena chance. Aí, irmão, você que tá no mundo do crime, você que tá no mundo da droga, meu irmão, para de essa parada que ilude o cérebro de você. Prove a você, ser humano esperto, caminho certo e boa conduta. Enfrentar a vida de frente e partir pra luta. Nunca se esqueça, não existe vitória sem que haja sacrifício. Não espere cair nada do céu, corra atrás. Nada vai bater na sua porta. Levante daí, meu irmãozinho. Vai atrás do que você quer, atrás do que você gosta. Realize o seu sonho, realize seus objetivos. Não existe vitória sem que haja sacrifício. Sacrifício, sacrifício. Não existe vitória sem que haja sacrifício. Sacrifício. Então acorde.